A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Aqui estamos para mais um programa, A Escola e o Meio. Agradecemos a sua preferência e desejamos que esteja a passar a quadra natalícia da melhor forma possível. Boa tarde, locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Ora, aqui está o nosso coro afinado, desta vez mais feminino que masculino, não sei se estão a reparar. Mas ao longo do programa vamos ter, como é hábito, a boa sugestão musical do João Oliveira. Nesta Noite Branca é um single da banda Anjos, formada pelos irmãos Nelson e Sérgio Rosado. Em 2012, feita uma parceria com Rita Guerra e, juntos, fizeram um acústico dessa música. Nesta noite branca sou um boneco de neve e tenho a certeza que vou derreter quando os teus lábios tocarem nos meus. A gente feliz sobre a mesa, há cores e sabores. Só eu não paro de pensar em ti. Quem me dera estar noutro lugar. Já passa da meia-noite, por entre tantos presentes abertos. Nunca esqueças que o meu é teu. Depois desta boa sugestão musical, vamos a uma notícia de âmbito nacional, como é hábito, e com a Inês Garcia. Esta semana, nas notícias de âmbito nacional, destaca a investigação liderada por um português que avança no estudo da vacina contra a SIDA. Uma equipa de investigadores, liderada pelo português Fernando Garcês Ferreira, conseguiu dar mais um passo para uma possível vacina contra o vírus da SIDA, ao determinar como anticorpos muito potentes evoluem em contacto com o VIH. Em 2014, o grupo de cientistas do Scripps Research Institute, nos Estados Unidos, descobriu que uma família de anticorpos muito potentes, que se desenvolve numa pessoa infectada com o VIH, a PGT-121, neutralizava não apenas o vírus que infectava essa pessoa, mas também 80% de todas as variantes do vírus que existem nos humanos no mundo. Uma família de anticorpos que se poderia adaptar rapidamente às constantes modificações do vírus dá-nos a esperança de que o sistema imunitário é capaz de controlar a infecção, assinalou à Lusa o investigador Fernando Garcês Ferreira, coordenador do estudo. Feita a descoberta, a equipa lançou um novo desafio: saber como estes anticorpos, produzidos nas células B, células do sistema imunitário, evoluíam no organismo em contacto com o vírus, que está em constante mutação para escapar à ação do sistema imunitário. Depois, reproduzir essa evolução numa vacina, explicou Fernando Garcês Ferreira. Segundo o investigador, a evolução dos anticorpos PGT-121, que é provável ter demorado 2 a 3 anos numa pessoa infectada com VIH, está intimamente ligada à própria evolução do vírus, neste caso para escapar à ação dos anticorpos PGT-121. Recorrendo a técnicas da biologia estrutural, a equipa obteve imagens moleculares tridimensionais, de resolução atómica da evolução dos anticorpos, que são proteínas moléculas em contacto com o VIH, para chegarem a uma forma eficiente de neutralizar o vírus. Para Fernando Garcês Ferreira, é possível, pois, fazer uma vacina que dirija os anticorpos PGT-121 a evoluírem desta maneira. O investigador vai mais longe. Vamos entender de tal maneira como o sistema imunitário funciona que vamos ser capazes de desenvolver vacinas, seja para o que for. Um protótipo da vacina, que já está a ser testado em ratinhos, foi desenhado pelo mesmo grupo de cientistas que se socorreu de tecnologias de biologia molecular. Com este método, desenharam a expressão de proteínas da superfície do vírus, que, explicou Fernando Garcês Ferreira, são as únicas reconhecidas pelo sistema imunitário humano como invasoras e por isso são o alvo da ação dos anticorpos PGT-121. De acordo com o investigador, são essas proteínas do vírus, proteínas do envelope do VIH, que vão ser a vacina. As proteínas virais terão de ter ligeiras modificações para estimularem o sistema imunitário e produzir os anticorpos, no ponto desejável para matar o VIH, adiantou. Os resultados da mais recente investigação da equipa de Fernando Garcês Ferreira foram publicados esta semana na revista Immunity. Muito bem, boas notícias. Ainda por cima, trata-se de investigadores portugueses, que é bom sinal. Estamos a avançar muito na ciência e estamos a avançar no sentido do bem da humanidade, porque será descoberta para a vacina de uma doença que nós sabemos que é muito mortal ainda. E parece que o bom caminho é que, ele diz aí a certa altura, que assim vão-se descobrir vacinas para quase todas as doenças, ou para qualquer doença, o que será ótimo, porque nós também sabemos que há novas doenças que estão a surgir, que vão surgir sempre. Está provado que isso vai sempre acontecer. Conseguem-se debelar umas, aparecem outras. Rádio Boa Nova. Passemos agora a um tema de preservação do ambiente e de consciência ecológica com a Francisca Rodrigues. Boa tarde, caros ouvintes. Na preservação do ambiente e consciência ecológica, trago hoje a referência ao fotógrafo português Pedro Narra, de Setúbal, que conquistou o terceiro lugar num concurso internacional de fotografia, com uma reportagem na Guiné-Bissau sobre o risco de extinção das tartarugas verdes. Este prémio acaba por ter mais valor por ser uma reportagem com 11 fotos feitas ao longo da semana, explica este fotógrafo da natureza, que aos 41 anos tem dedicado parte da vida a viajar pelo mundo, Antártica, Ásia e África, para fotografar espécies ameaçadas. Foi neste contexto que em 2014 chegou à ilha deserta do Pulião, a maior colónia de desova de tartarugas da África Ocidental, onde também se realizaram rituais bijagós, sendo necessária a autorização do chefe da tabanca para lá ter acesso. As exceções são abertas apenas os afins científicos. A estatística é cruel para a espécie. Só uma em cada 80 tartarugas que ali nasce sobrevive. A objetiva de Pedro Narra descreve o ciclo. Vai do acasalamento às posturas dos ovos. Testemunha a sua eclosão e o ataque dos predadores, como o abutre das palmeiras. Mas muitas tartarugas chegam ao mar. São esperadas por predadores, como tubarões, e algumas acabam nas redes de pesca. Parte da reportagem já saiu na National Geographic Portugal, deste ano, com uma abordagem em torno dos bijagós. Pois muito bem. Temos um fotógrafo português galardoado, que é sempre um bom sinal, e além disso temos mais uma vez uma espécie em risco e há a chamada de atenção internacional para isso, das nossas tartarugas verdes. Esperemos que sim, que elas sejam preservadas, precisamos delas como precisamos todas as espécies, não é assim, meninos? Gostei deste sim. Rádio Boa Nova. Agora vamos aos Nós e os Animais com a nossa Inês Brás, que desta vez nos traz uma pesquisa sobre os animais e a boa relação que eles têm com os seres humanos quando dormem com eles. Exatamente. Transmitem-lhe boas ondas, não é? Exatamente. Já agora, que animais? Gatinhos? Cães e gatos. Cães e gatos, muito bem. Então é levar a bicharada para o quarto, já sabe. Será que ter um animal a dormir todo enroladinho perto das pessoas na cama pode fazer com que elas durmam melhor? Enquanto alguns humanos reclamam que os animais tomam conta das suas camas, eles na verdade podem estar a ajudar os humanos a terem uma noite de sono melhor, promovendo o conforto e a sensação de aconchego. Uma pesquisa recente realizada pelo Centro de Medicina do Sono no Arizona indicou que pessoas que dividem a cama com animais disseram sentir-se mais seguras e relaxadas. A pesquisa entrevistou 150 pessoas, das quais 56% tinham um animal de estimação. Desses 56%, 41% disseram que um animal na cama ajuda-as a dormir melhor e não interfere negativamente no seu sono. Apenas 20% disse que ter um animal na cama perturbou o seu sono por causa de roncos, por se mexerem muito ou por serem muito grandes. Entre os entrevistados do estudo, aqueles que disseram sentir-se seguros com um cão ou gato ao lado na cama, na maioria das vezes eram pessoas solteiras ou que tinham um parceiro ausente. Muitos dos entrevistados disseram considerar os cães e gatos como membros da família, que gostariam de incorporá-los em tantos aspectos das suas vidas quando fosse possível. Uma mulher de 64 anos comentou que se sentia muito mais feliz quando o seu pequeno cachorro dormia debaixo dos cobertores, perto dos seus pés. Outra mulher que era casada descreveu o sono do seu gato em cima do seu peito como tendo um efeito calmante. E você, tem uma boa noite de sono quando o seu animal dorme consigo? Ora, essa é a pergunta que eu posso fazer aqui aos meus meninos. Dormem com os vossos bichinhos de estimação, cães ou gatos? O Pedro está já a dizer que não. Onde é que os teus animais dormem, os teus cães? Nas casas deles, nas casinhas deles? É. No quintal? Exato. Nunca têm autorização para entrar em casa? Não, minha mãe não gosta lá muito disso. Que isso é mau, porque os animais são para fazer companhia às pessoas. Inês, a tua gatinha, como é? Eu tenho dois gatos. Geralmente, quando durmo com eles é tipo a sexta da tarde. E é uma cesta relaxante, convenhamos. É, não é mau, exceto quando eles ressonam, mas... Eles ressonam alto? Sim, principalmente o meu gato. Tens um gato e uma gata? Exatamente. Mas parece-te que eles transmitem, de facto, esta sensação? Sim, eu acho que sensação. Sim. Muito bem. Patrícia, o cãozinho? Eu não tenho cães nem gatos. Mas pensei que tinhas um cãozinho. Não. Pronto, já tiveste. Nossa Francisca? Eu gostava muito de dormir com o meu cãozinho, mas a minha mãe não deixa porque tem muito pelo. Mas uma vez dormi com ele e ele fez-me sentir segura. E até ficaste a dormir mais relaxada. Foi uma boa noite. Sim. De sono. Muito bem. Mais opiniões? Inês? Inês Garcia? O cãozinho, já sei, está no quintal da avó, não é verdade? Pois é, portanto eu não Não dormes com ele. Nem a mãe consentia, provavelmente. Não, provavelmente não, professora. Inês Brás? É o mesmo caso. A minha casa também está em casa dos meus avós, então não posso. Mas quando vou lá, é umas cestinhas às vezes, agarradinha a ela. Sim, pois o meu gato gosta de fazer várias noites de sono ao pé de mim. Tem noites, umas noites escolhe que sim, outras noites escolhe que não. Quando faz-se, provavelmente sim. Essas são mesmo as noites que eu não tenho insónias, quando ele está por perto. Portanto, eu acho que os animais transmitem de facto boas ondas. Além disso, é quentinho, muito quentinho. E agora no inverno, como sabem, os gatos são muito friorentos, procuram um lugar muito quente. Portanto, já sabemos, os animais só nos trazem boas soluções. A minha querida, o nosso slogan... Senhor ouvinte, não maltrate nem o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Pois, e agora que estamos numa quadra que se fala tanto da solidariedade e do amor, também convém lembrar aos nossos ouvintes que devemos, sobretudo, bem tratar aqueles que connosco privam, sejam eles humanos ou sejam não humanos. E, portanto, continuamos a ouvir na comunicação social e nas redes sociais, muitas vezes, quase todos os dias vemos imagens de cães abandonados, de cães, alguns estarão perdidos, mas estas imagens vão sendo recorrentes e, obviamente, causam-nos muita tristeza, não é assim, Inês? Porque nós não gostamos de ver cães abandonados, nem gatos abandonados, nem muito menos maltratados. Portanto, vamos ver se o espírito natalício também chega até aí. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Vamos agora ao cinema. Thank you. para uma sugestão de cinema que está nas bocas do mundo, que é uma mania, já se cria uma mania, já se percebeu, a nível, não só, que também já cá em Portugal, há gente que já coleciona roupa, já coleciona adereços. Estamos a falar, Inês, de que filme é que tu sugeres para esta quadra natalícia? Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. Divulgado simplesmente como O Despertar da Força, é o primeiro filme da trilogia, sequela e a sétima continuação da franquia dos filmes de Star Wars. O filme foi dirigido por J.J. Abrams, escrito por Lawrence Kasdan, Michael Arndt e Abrams, e produzido por Kathleen Kennedy e a empresa Bad Robot Productions. O filme foi oficialmente lançado no dia 18 de dezembro de 2015 na América do Norte e 17 de dezembro no México, América Latina e países asiáticos. Apesar de inicialmente ter dito que a história de Star Wars havia acabado em Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi, e ter passado anos refutando as ideias e especulações de que tivesse um novo filme, George Lucas começou a trabalhar na história de um sétimo episódio da saga em 2011, com o intuito de aumentar o valor das ações da Lucasfilm Limited antes que ela fosse vendida para a The Walt Disney Company. Porém, mais tarde, a diretoria da Disney declarou que não usaria a história de Lucas. A aquisição foi fundamentada no dia 30 de outubro de 2012, com a Disney e Lucasfilms anunciando o Episódio 7 no mesmo dia. A história do Episódio 7 fala sobre a Primeira Ordem, uma vertente sucessora do Império Galáctico, que está travando uma guerra fervosa contra a Resistência, um movimento nascido com a Aliança Rebelde. Em momento algum, o material de roteiro foi baseado no Star Wars Legends, anteriormente conhecido como Universo Expandido. O filme estrela Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Anthony Daniels, Peter Mayhew e Kenny Baker, repetindo os mesmos papéis que já interpretaram no passado. Os atores originais dividem o filme com diversos novos atores, como Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac, e muitos outros. Se é apreciador do género, pode ver este filme nos cinemas do Dolce Vita Coimbra e do Fórum Coimbra e Viseu. Who are you? I'm no one. I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for. Como sabem, ele está a ser visto assim por milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Também estreou por cá. Portanto, podem aproveitar as férias de Natal, se são apreciadores de facto deste género de filme, podem aproveitar para ir até Coimbra ou até Viseu. Cem ponto dois Oliveira do Hospital. Wham! Foi um duo inglês de música pop formado em 1981. Music from the Hedge of Heaven é o terceiro e último álbum de estúdio da banda Wham! Com o single de Natal Last Christmas. Give it away. Be here to save me. porque nos estamos a aproximar do final do ano, do Réveillon, aqui a nossa Patrícia Correia traz-nos desta vez três boas opções para passarmos o fim de ano. Portanto, é só escolher, senhores ouvintes. Portanto, ela vai sugerir uma ida até ao Rio de Janeiro, ou até Roma, ou até Londres. Três boas opções para passar o seu fim de ano. Cerca de 2,5 milhões de pessoas voltam a olhar para o fiável relógio da cidade para dar a primeira badalada de 2016 e arrancar com 8 minutos de espetáculo pirotécnico. Se não lhe apetece, lá muito juntar-se às 250 mil pessoas ensardinhadas frente ao London Eye, então passei pelos jardins iluminados do Palácio de Westminster. Qualquer que seja a sua escolha, a exibição é tão estupenda que não importa onde esteja, vai poder vê-la de qualquer ponto da cidade. Dica esta, vai dar uma volta. Todos os serviços de transporte de Londres são de borla entre as 23h45 e as 4 da manhã. Outra opção será Roma. Se a sua ideia de uma noite bem passada inclui um passo de dança ou dois, então a elegante cidade de Roma é o seu destino de eleição. O bairro medieval de Trastevere acolhe festas de passagem do ano lendárias, onde os convidados partilham histórias, degustam bom prosecco e dançam ao ritmo das performances de rua e dos foguetes luminosos ao bater das 12. Outro ponto alto é o Circo Maximus, o antigo estádio de corridas de bigas romanas, palcos e um concerto gratuito todos os anos com as maiores estrelas de pop italiana. Para fãs dos clássicos, a igreja do lado do Castelo Sant'Angelo oferece uma noite de concertos orquestrais dedicados aos compositores italianos históricos, como Vivaldi e Verdi. O maior espetáculo torce nem sequer passa pelos céus. A cair da noite é na Praça São Pedro, no Vaticano, às 5 da tarde, que o Papa Francisco preside ao presépio. Não se esqueça de levar a roupa interior vermelha. É um símbolo italiano de boa sorte para o ano novo. Buono anno! E agora vamos à última sugestão, que é mais quente, porque é no Rio de Janeiro. Se já experimentou tudo o resto e agora só quer é de bom e de melhor, só há um sítio para ir, Copacabana. 2 milhões de pessoas afluem todos os anos ao Rio para festejar com música, para dançar, quiosques com bebidas à descrição e fogo de artifício à beira-mar. O traje de ano novo é importante nesta praia e as pessoas parecem vestidas de branco, que simboliza a paz, verde a saúde, roxo a inspiração, amarelo a prosperidade e para quem procura uma noite de romance no Rio Vermelho. Se é supersticioso, reza a tradição que deve fazer 7 desejos de ano novo enquanto tenta saltar 7 tonas no mar. É verdade que pode ficar molhado, mas quando a festa na praia é desta categoria e o clima é assim quente, não se vai importar nem um bocadinho. Feliz ano novo! Muito obrigada. Também desejamos a todos os ouvintes um feliz ano novo. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Passamos agora à política. Desta vez não temos cá o Francisco, que acho que está noutras lides políticas, de modo que ele passou a mensagem aqui à nossa Inês Garcia, que nos vai falar de uma notícia que ultimamente todos nos demos conta, que a Arábia Saudita finalmente deu direito de voto às mulheres. Só como vocês vão ver, isto é apenas uma ponta de um iceberg enorme de discriminação em torno das mulheres na Arábia Saudita. Já agora, convém dizer que a Arábia Saudita é um país do Médio Oriente com muitas ligações ao Ocidente e com muitos interesses económicos no Ocidente e o Ocidente na Arábia Saudita, porque tem muito petróleo. Portanto, convenhamos que há de respeito, claro, pelos direitos humanos na Arábia Saudita, parece que até grande parte do terrorismo é lá que nasce, mas nós vemos os ocidentais muito calados, precisamente porque convém. Cá estamos a ver o que são os interesses geoestratégicos e económicos, muitas vezes a abafarem as questões de direitos humanos. Então, Inês, conta-nos lá esta história das mulheres finalmente terem direito de voto. O Reino da Arábia Saudita deu no dia 12 de dezembro um salto gigante para os direitos cívicos, tendo em conta a realidade social do país. Ou um pequeno passo no mesmo sentido, se o termo de comparação for o resto do mundo. Pela primeira vez, as mulheres foram autorizadas a votar e a candidatar-se a eleições. Ainda não podem conduzir, mas já podem defender programas políticos, desde que falem escondidas atrás de uma divisória ou que um homem fale por elas. As eleições na Arábia Saudita são um acontecimento raro até para os homens. As municipais deste fim de semana são apenas as terceiras desde 2005, o ano em que os sauditas puderam voltar a votar ao fim de 40 anos. Em 2011, no auge da Primavera Árabe, o rei Abdullah anunciou um modesto pacote de reformas, que incluía uma autorização para que as mulheres pudessem votar nas eleições municipais de 2015. Abdullah morreu em janeiro, mas o seu sucessor, Salman, cumpriu a promessa, mesmo que o seu ainda curto reinado esteja a assumir uma linha ainda mais conservadora. A primeira mulher a votar na Arábia Saudita chama-se Salma Al-Rash e as suas primeiras palavras depois do momento histórico foram registadas pela BBC. Foi uma sensação boa. A palavra mudança tem muito peso, mas estas eleições são o caminho para garantir que nós vamos estar representadas. O sentimento de conquista é comum a todas as mulheres que falaram jornalistas. Para quem olha de fora, pode ser um dia que chega com um atraso de décadas, mas para as mulheres sauditas é história a acontecer perante os seus olhos. É uma sensação excelente, é um momento histórico. Agradeço a Deus estar a vivê-lo, disse Atom Al-Fassi, ativista pelo direito de voto das mulheres. Não quero saber dos números, nem estou muito preocupada com a hipótese de nenhuma mulher ser eleita. O que realmente interessa é que podemos exercer este direito, disse à BBC. As limitações à participação de mulheres ainda são muitas e quase incompreensíveis para a maioria dos restantes países. Por exemplo, as mulheres que participam publicamente na campanha pelo direito a conduzir não foram autorizadas a concorrer às eleições. 10 exemplos de discriminação de género. Embora não seja o país com maior disparidade de igualdade de género do mundo, que está no top 5, a Arábia Saudita continua a ser um país parado no tempo no que diz respeito não só à paridade, mas também aos direitos humanos no geral. Eis alguns exemplos que devemos relembrar de vez em quando. Primeiro, nenhuma mulher pode andar sozinha na rua, nem muito menos confraternizar com alguém do sexo oposto sem a presença de um terceiro. Ou seja, são uma posse de um elemento masculino do seu círculo familiar que decide por si quanto a coisas tão simples quanto o acesso à educação, abrir uma conta bancária, casamento e divórcio ou até mesmo fazer uma cirurgia. Segundo, mais de 60% dos alunos universitários são mulheres e entre os finalistas quase 90% são do sexo feminino. Contudo, as mulheres constituem pouco mais de 10% da força laboral do país. Terceira, como assim há não muito tempo, dizia publicamente o ministro do Trabalho saudita, o nosso ministério não vai promover a criação e posto de trabalho para mulheres, porque o melhor sítio para uma mulher trabalhar é em casa. Quarta, as mulheres não têm autorização para conduzir. Salvem algumas zonas rurais sob a desculpa masculina de que a subsistência da família pode depender disso. Em grandes cidades, conduzir é proibido e houve já mulheres a serem presas e severamente castigadas com chicotadas por infringirem esta regra. Quinta, tal como para viajar, as mulheres só podem tirar o passaporte com a autorização do seu guardião. Quando passam a fronteira, o guardião recebe um SMS de notificação para que tenha o controle de tal movimento, mesmo que tenha autorizado a viagem. Sexta, as mulheres não são de todo incentivadas a usarem transportes públicos e quando o fazem têm de usar os meios existentes com separação de género. Várias companhias de autocarros e comboios não aceitam transportar mulheres. Sétima, só depois da passagem do milénio é que as mulheres passarão a ter carta de identificação que prova a sua existência enquanto cidadãs. Oitava, a poligamia ainda é legal na Arábia Saudita, obviamente só para os homens. Nona, no que toca à parentalidade, legalmente os filhos são posse do pai. Décima. Até 2013, crimes relacionados com violência doméstica não eram levados em conta, nem muito menos punidos. A lei mudou, mas claro, passar da teoria à prática é outro caminho. Enquanto o sistema dos guardiões existir, tal como a percepção da supremacia masculina, legalmente serão raros os casos que chegam a tribunal. Por exemplo, no que diz respeito a violações. Regra geral, as vítimas são também condenadas em tribunal, principalmente por crimes como terem estado sozinhas com um homem ou comportamento impróprio e pecaminoso. Pois, ouvir ler este texto dá-nos a sensação que fizemos uma viagem no tempo. Não vos pareceu? Não te pareceu, Inês? Ficaste chocada? Não achaste que isto se reportava há uns séculos atrás? Exato. Infelizmente, acho que não tanto nos países ocidentais, mas nos países orientais, como é o caso da Arábia Saudita, as mulheres continuam... Não existe igualdade entre sexos, não existe igualdade de direitos. As mulheres continuam a ser escravizadas. Domesticadas, continuam a ser um objeto sexual na mão do homem. Elas já nascem com o propósito de... O seu destino já está marcado. Se nasce mulher, vai ser de dona de casa, vai cuidar dos filhos. Como aqui é dito, já conseguiram algumas direito ao voto, mas é um pequeno passo comparado com tantos outros que têm de ser dados. Agora, se perguntam-me, será que isto vai mudar? Na minha opinião, não. Porque isto já está tão intrínseco na cultura deles que acho que vai ser difícil disto mudar. Pedro, qual é a tua opinião? Tu que és o único homem agora aqui no momento que pode opinar, impressionaste-te? Sabias que as diferenças assim eram tantas entre o Ocidente e aqui, neste caso, o Médio Oriente? Não sabia que eram tantas, mas tinha uma ideia que... Que havia grande discriminação ainda da mulher. Exato, que a igualdade em países daquela zona não existe, por isso, simplesmente. E este é dos países, se calhar, onde isso mais se nota. E, obviamente, parece-te muito mal. Sim, porque eu defendo a igualdade de direitos para... Os dois géneros. Os géneros, sim. Exatamente, muito bem. Inês, qual é a tua opinião? Inês, agora temos várias Inês. Inês Brás, Inês Garcia e Inês Pereira. Eu concordo com a Inês Garcia, visto que realmente há imenso a fazer. Isto é apenas um pequeno passo para milhares de passos que têm que ser dados, porque é uma cultura que é assim que está assente, onde as mulheres têm que ser discriminadas, onde as mulheres não têm direito a nada. Isso não vai mudar nem hoje, nem amanhã, nem daqui a 10 anos, nem 20, nem 30. É uma questão cultural, como diz a Inês. Sim, é uma Vai levar cultural. Muito tempo. Muito, muito tempo. Assim, nós comparando aqui com o Ocidente, nós sabemos que no Ocidente a situação não é perfeita. Nós aqui Mas é temos... sempre um pouco melhor. É bastante melhor. Comparado com isto, a nossa situação hoje é muito melhor, porque nós temos direito a afirmar-nos enquanto mulheres, temos direito às nossas opções, temos direito a andar na rua sozinhas, a estar com os nossos amigos sozinhas, sem a presença de um homem, a conduzir. Reparem que é tão ridículo. Por exemplo, elas não podem andar em transportes públicos, não é bem visto, mas também não é bem visto elas conduzirem. Quer dizer que elas têm que andar em transportes privados, sempre acompanhadas de familiares masculinos próximos. Reparem que esta era uma realidade que nós tínhamos já há não muito tempo. Podia não estar, alguns dos aspectos não estavam na lei, mas a nossa sociedade até ao 25 de Abril de 74 era profundamente masculina e discriminava bastante a mulher, até porque o próprio regime do Estado Novo a discriminava. Por exemplo, direito de voto livre não tinha. Estudar também era só para algumas. Era só para as raparigas de elite e era ainda assim para as famílias que assim entendiam que o futuro das raparigas passava pelos estudos, porque para algumas famílias não passava. Portanto, nós também não estamos assim tão longe disto. Vocês é que são das novas gerações e têm um bocadinho a ideia que isto é um mundo completamente à parte. Falando do presente, vocês sabem que no Ocidente nós temos os mesmos direitos na lei. Na prática, ainda não os temos. Não é? Portanto, há ainda uma diferença entre o que são direitos de facto e o que são direitos efetivamente na lei. E portanto aqui também ainda há um caminho a percorrer. Por exemplo, nós ainda temos lá a violência doméstica, obviamente não tem os contornos que aqui tem. É muito superior, mas é praticamente considerada por eles legal. Como aqui durante o Estado Novo, geração das vossos avós, se a mulher levava porrada, por alguma razão o marido teria para lhe bater, porque a culpa era sempre da mulher. É um bocadinho esta visão que aqui no Médio Oriente ainda se passa em relação à mulher. Nós temos um problema grave de violência doméstica entre nós e normalmente a violência é sempre na ordem dos 90% do homem dirigido à mulher, com muitos casos, como sabemos, que rondam todos os anos cerca de 40 mulheres assassinadas pelos seus maridos ou companheiros. Portanto, quer dizer que entre nós... Também ainda nem tudo é perfeito ao nível da igualdade de género. Ainda há um caminho a percorrer. Aqui nestes países, como vocês dizem com razão, isto são questões de facto culturais muito enraizadas. Algumas também têm a ver com regimes políticos, é o caso, que é um regime muito fechado. Provavelmente com outros regimes mais abertos poderão melhorar, mas de facto o caminho a percorrer será muito longo em termos de história. História Boa Nova. Celine Dion, So This Is Christmas, é um single que faz parte do álbum These Are Special Times. Este foi o primeiro álbum de Natal em inglês de Celine Dion. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas. Passemos agora a uma sugestão de leitura com a nossa Inês. E o que é que vais sugerir para estas nossas férias de Natal? Vou sugerir um romance. Tudo bem. Um Dia, de David Nichols. 15 de julho de 1988. Emma e Dexter conhecem-se na noite em que acabam o curso. No dia seguinte, terão de seguir caminhos diferentes. Durante 20 anos, no preciso dia em que se conheceram, Emma e Dexter encontram-se em diferentes lugares, com diferentes pessoas, diferentes objetivos e diferentes perspectivas. Irá a sua amizade sobreviver? Onde estarão daí a um ano? Em todos os anos que se seguirão. Um romance de um dos autores mais ilustres e acarinhados pelo público, Um Dia, de David Nichols, é um livro inteligente, perspicaz, comovente e muitas vezes insuportavelmente triste que não poderá deixar de ler. Muito bem, mais uma leitura para as férias de Natal, agora que os meninos estão com mais tempo. Eu gostaria de saber que livros é que vocês têm na cabeceira, prontos para uma leitura agora mais demorada, durante a noite, durante o fim de semana. Eu quero saber, Inês, é esse livro que tu vais ler nas férias de Natal? Já o li, professora. Já o leste? Já. Então... Eu tenho imensos livros na mesa de cabeceira, isto vai ser difícil lembrar-me de alguns. Tenho... Tens o Memorial do Convento, de José Saramago. Já o li, professora, por isso também não... Portanto, a Inês estão a ver um bom exemplo dos nossos jovens, porque nós andamos aqui sempre a dizer, a fazer a pedagogia, de que é fundamental para um estudante da vossa idade ler. Oh, Inês, diz-me tu, porquê é que é importante para um estudante ler? É importante porque não só melhoramos o nosso vocabulário, como a nossa forma de escrita, e também algumas perspectivas em relação ao mundo. Muito bem. Porque nós, quando, sobretudo na vossa idade, quando estamos a ler, nós imaginamos como é que são os personagens, como é que é o enredo, como é que são os cenários, não é? Puxa muito pela nossa imaginação. De facto, os jovens que não leem, e infelizmente temos notado que são muitos, não sabem que perdem todos estes horizontes, que são enormes. Aliás, tu focaste aí num aspecto que é muito importante para a escola. É para a vossa vida enquanto pessoas, mas é para a escola que se agora se percebe em termos de escrita, que é a falta de vocabulário que muitos dos nossos alunos têm, a dificuldade que têm em redigir, e isso está muito relacionado com o ler ou não ler. Portanto, vamos sugerir aqui que nestas férias de Natal os nossos caríssimos ouvintes jovens porque eles em particular estão em formação, precisam de ler. Portanto, vão ouvindo aqui sempre as boas sugestões da nossa Inês Pereira. Ainda a semana passada sugeriu Memorial do Convento José Saramago. Esse será imprescindível para todos os alunos do 12º ano. Portanto, será o livro que está em primeiro lugar na cabeceira do Pedro Andrade, como já vamos confirmar. Mas todos vocês terão estes livros. Também será, obviamente, o da Patrícia. Patrícia, o que é que tu vais ler estas férias? Memorial do Convento? Ou vou, se calhar, também ler Felizmente ao Luar. Muito bem, que é o primeiro livro que vão... Sim, que vamos abordar. No segundo período. O Memorial do Convento será só para o terceiro período. Inês Garcia, o que é que vais ler estas férias de Natal? Frei Luís de Sousa. Muito bem, que vai ser leitura obrigatória agora no segundo período. E depois tens um para o terceiro, que será... Os Maias. Os Maias. Podes já pôr também a leitura em dia agora no Natal, a despachar dos Maias. Mas já li, professora, Os Maias e gostei bastante. Muito bem. O Pedro está embevecido. Não sei porque é que o Pedro faz estes sorrisos, mas ele, a cada expressão vossa, cada afirmação vossa, o Pedro sorri. Já vamos saber a razão daqueles sorrisos. A seguir temos a Inês Brás, cuja leitura vai ser? Vai ser entre Nárnia e Sherlock o Pai e Eu. Muito bem. E Inês, percebe-se que tu és uma rapariga com leituras? Porque isso percebe-se. A forma como vocês se expressam, a forma como vocês se escrevem, percebe-se se leem ou não. Pedro, chegou a tua vez, quer saber a razão desses sorrisos enigmáticos. Nenhuma. Então, o que é que tu vais ler estas férias? Provavelmente. Querem heterónimos de Fernando Pessoa? Não, isso já... Memorial do Convento. Talvez. Muito bem, ficamos com este talvez, vamos-nos agarrar com muita força a este talvez, porque ele não vai acabar as férias de Natal sem ler Memorial do Convento, porque no terceiro período depois... E Felizmente ao Luar, olha a Patrícia, vai começar com Felizmente ao Luar, que é um livro muito mais pequeno, assim, para quem tem mais uma renitência em relação à leitura, mas recomendamos vivamente. Olha, estes são dois bons livros de literatura portuguesa. FM Boa Nova. E agora passemos, Sr. Pedro, nem de propósito, ao desporto motorizado. Há uma leitura que o menino vai fazer sempre. É da atualidade do desporto motorizado, não é verdade? É verdade. Essa é semanal. Sim. Então diga-nos, o que é que se passa lá pelo desporto motorizado? O Dakar irá, novamente, ter mais uma prova na América do Sul. Este ano os pilotos apenas passarão pela Argentina e pela Bolívia, sendo que a prova começa no dia 3 de janeiro, em Buenos Aires, e termina no dia 10, na cidade de Rosário. Há algumas novidades para a nova edição. Loeb irá participar pela primeira vez numa prova de Dakar e irá juntar-se a Stéphane Peter Ansel, Carlos Sainz e Cyril Desprez, na equipa da marca francesa Peugeot. Mikko Hirvonen, que também entra numa prova de Dakar pela primeira vez, irá representar a Mini ao lado de Nani Roma, Orlando Terranova e também de Nasser Al-Attiyah, vencedor da edição passada. A Toyota irá contar com Genil Devils, Yazid Al-Raji e Martin Prokop. Robbie Gordon também irá correr, como é habitual, no seu ano. Nas motas, a KTM será representada por Oliver Payne, Toby Price, Sam Sunderland, entre outros. A Honda tem como pilotos principais Juan Barreda e o português Paulo Gonçalves. A Yamaha também será representada por um português, Helder Rodrigues, e a Husqvarna também tem um piloto de Terras Lusas, Rubén Faria. Nos caminhões, a Camaz irá ter uma equipa só de russos e terá como pilotos o vencedor da edição passada, Mardeev, e também Andrei Karjinov, Dmitry Sotnikov e Eduardo Nikolaev. A Iveco terá como pilotos principais Gerard Deroy. Nos quad, a Yamaha será representada pelos irmãos Patronelli, Inácio Casal e o vencedor da edição passada, Rafael Sonic. Rádio Boa Nova. Espetacular. Iniciamos as notícias do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. No passado dia 18 de dezembro, a grande família do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital reuniu-se no já tradicional jantar de Natal, primorosamente confeccionado e servido pelos cursos profissionais de restauração. Imperaram o espírito de fraternidade, a alegria e a emoção, particularmente no momento de distinguir aqueles que se aposentaram recentemente. Bem-ajam todos pelos momentos de partilha. Como divulgámos oportunamente, o prazo de entrega das listas para o Parlamento dos Jovens expirou no passado dia 14 de dezembro, tendo dado entrada 10 listas do ensino básico, 2 listas da Escola de Lagares, 2 da Escola da Cordinha, 1 da Escola da Ponte, 5 da Escola Secundária e da Escola EB23 e 4 listas do ensino secundário. Os professores coordenadores do Clube Europeu congratulam-se com este elevado número de listas que testemunha o interesse dos alunos por este programa. Lembramos a todos os alunos candidatos dos ensinos básico e secundário que a campanha eleitoral decorrerá nos dias 11 e 12 de janeiro e as eleições terão lugar no dia 14 de janeiro. Os temas para este ano são: para o ensino básico, racismo, preconceito, discriminação, e para o ensino secundário, Portugal, assimetrias, litoral interior, que soluções? Apelamos à participação de todos os alunos no cumprimento do seu dever cívico, votando na lista da sua preferência no dia 14 de janeiro. E no dia 22 de janeiro terão lugar as sessões escolares do ensino básico e do ensino secundário. Para mais informações, contactar os professores responsáveis pelo Clube Europeu, professores Luís Azedo, Fátima Antunes, Fátima Coceiro e Célia Lourenço, ou consultar a página web do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital e do Parlamento dos Jovens em www.parlamento.pt. Eu aqui em estúdio tenho aqui, assim, à partida, quatro elementos do Parlamento dos Jovens. Tenho a Francisca, faz parte da lista, e temos, portanto, a Francisca Rodrigues e a Inês Brás fazem parte da lista aí, uma lista do básico. E o João também, os três da mesma lista. A Bárbara Coquim, que hoje é uma visita que temos aqui em estúdio, que pelos vistos vai ser mais uma colaboradora do Clube de Rádio, faz parte da lista H. E é cabeça de lista, atenção, muito respeito. E a Inês Brás também é cabeça de lista, portanto temos aqui concorrência feroz. E depois temos aqui uma menina de secundário que também pertence a uma lista. A lista K, que é, cuja líder é a Beatriz Fernandes. Muito bem. Nós fomos surpreendidas por este número de listas. Nós nunca tivemos um grupo de listas tão grande. No secundário também tem sido raro ir além das três. Não me lembro de termos quatro. E no básico nunca tivemos um número tão elevado. O que é muito bom, que nos mostra o interesse dos alunos por este programa, que é de facto aliciante. No secundário, os alunos ainda podem participar no Euroescola, que depois falaremos aqui no próximo programa, que também tem todo o interesse dos alunos participarem. E nós, professores, que fazemos estas atividades extracurriculares, achamos, obviamente, muito positivo que tantos alunos se mostrem interessados, porque num tempo em que pais e professores se queixam que os alunos são amorfos, não têm opinião, não sabem discutir ideias, não têm argumentos, estão arredados do mundo que os rodeia, da política, eventualmente, portanto estamos aqui em contramaré e, neste caso, positiva. Estamos muito contentes com isso. Esperemos, de facto, que as sessões escolares venham a ser muito interessantes e venhamos a ter projetos de recomendação a serem do nosso agrupamento de escolas muito bons para irem à sessão distrital. Boa Nova, irresistível. Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Down where the sea and sand. turning on. Estamos já a terminar o programa de hoje. Participaram neste programa os alunos do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Inês Brás, Inês Garcia, Pedro Andrade, Francisca Rodrigues, Inês Pereira, João Oliveira, Patrícia Correia. E tivemos então a visita, como já dissemos, de uma nova aquisição, de uma excelente aquisição que vamos fazer para o grupo, da Bárbara Coquim. Por hoje é tudo nesta Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção e despedimos-nos desejando a todos os nossos ouvintes, em nome da direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e do Clube de Rádio, um excelente ano novo de 2016. Feliz ano novo! A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.